Econo, chame o centro na frequência 1251, alterno 3325. 251, 3325. Obrigado, bom dia. Salvador, muito bom dia, Webjet 6749, com a Índia 340, Guarulhos, na sua frente. Bom dia, 6749, Índia correta, 34, tem aprovado Guarulhos, pronto, cópia. Objeto 6749, autorizado para Sierra Bravo Golfo Romeo, na Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, após direta oposição Trive, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo 340, pista em Zulu 0, primeira curva à direita, subida da El, Leda, Bridge, controle 120.8, transponder 5036, Objeto 6749. Está autorizado então 340 com destino ao Sierra Bravo Golfo Romeo, decolando da 10, primeira curva à direita na saída da El, Leda, Bridge, intercepta para o Zulu no meio, após Bravo Hotel Zulu, Trive, de acordo com o plano. 208 é o controle, transponde 5036. 5036, protegimento correto, objeto 6749. Chame pronto para o pushback, extremamente. Chamará, muito obrigado. Bom dia a todos aí. Salvador, Webjet 5717, da 340 Galeão, da Copa. Web 5717, autorizado, senhor, para Sierra Bravo Golfo Lima, na Upper Zulu 10 até Smart, após direto posição Luft, após direto Barbacena, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo 340. Pistinho Zona Zero, primeira curva à direita, subida da El, Leda, Bridge, controle 120.8, transponder 5041 no Web 5717. Ciente, está autorizado 340 para o Galeão, pela Zulu 10, após ex-mate, Lúcio Barbacena, na saída da El, Leda, Bridge, decolada 10 com curva à direita, 1208, o controle 5041 no transponder. Webjet 5717, rota conforme. 5041 no protegimento correto, senhor. Chame pronto para o push acionamento 5717, portão 10. Vai chamar quando pronto para o push acionamento 10, Webjet 5717. Salvador, Webjet 6749, no 22, para o push e acionamento. 2 aprovado, pushback e acionamento, 6749, chame pronto para o táxi. Está aprovado, chamará o táxi. 5898, informação Índia. Bom dia, 5898, confia em Zetan 340, aprovado, pronto, Fábio. Bom dia, 5898. Projeto 5898, autorizado para Sierra Bravo, Charlie Foxtrot, na Upper Zulu 16, nível de voo 340. Pista em uso no zero, primeira curva à direita, subida da El, Leda, Bridge, controle 120 decimal 8, transponder 5043, objeto 5898. Coronado Confins, 340, da Palma do 0, curva direita, da El, Leda, Bridge, Ampersuru, 16, 208 ao controle, 5043 ao transponder, 5098, L, posta 4. 5043, cotejamento correto, 5898, chame e pronto para puxo, instrumento, senhor. Chamarei, 5898. Jet 5797, portão 10 para pushback e acionamento. Portão no zero aprovado, puxa o acionamento 5797, chame pronto para o táxi. Aprovado, chama para o táxi, objeto 5797. Do Webjet 6749, está pronto para o táxi, economia de 3 horas e 45, alterna galhão. Com 101 a bordo. 6749, táxi aprovado via Índia e Alfa, até o ponto espera pista no zero, ajuste no 0 no 7, chame pronto para decolagem no ponto espera pista no 0, web 6749. Chamará, vai via Índia e Alfa, ponto espera, web 6749. Um minuto, senhor. Cinco, oito, nove, oito, aguarde, senhor. Eu tenho um aeronave do 10, que IPG já puxa tem uns 3 minutos atrás. Daqui a pouco já me pede o táxi, aproximadamente mais 2, 3 minutos no máximo. A nave da companhia, aguarde para o pushback o 5898. Aguardando o 5898. Autorizou 6749, ponto de espera da 1-0, pronto para decolagem. Objeto 6749, autorizado alinhar e decolar da pista no 0, vento calmo, ajuste no 0 no 7. No 0 no 7, autorizado alinhar e decolar 1-0, 6749. Webjet 5717 está com 117, 3 horas e meia, com o fim de pronto táxi. Do 5717, táxi aprovado via Pátio e Índia até o ponto de espera pista no 0, ajuste agora no 0 no 7. Chame pronto para decolagem no ponto de espera pista 1 no 0, 5717. Pátio e Índia vai chamar pronto para decolagem, Webjet 6717. Webjet 5898 em coordenação com a equipe de solo, após a passagem do Boeing da companhia, ele tem autorizado até o ponto de espera, o senhor tem livre para o estacionamento, senhor, chame pronto para o táxi 5898. Ok, chame para o táxi 5898 em coordenação. Chame 749, decolado 00, chame agora o controle Salvador, frequência 120.8, bom voo, senhor. Bom dia, senhor, vai chamar 208, obrigado, até amanhã, 6749. Até amanhã. Controle, muito bom dia, Webjet 6749, transfere 3.500 para o 340, pode apurar da Elcio? Ou brinde, se possível? Sou 340, autorizado direto da Elcio, 6749. Então vai direto da El, Web 6749. Leda, possível, senhor? Autorizado, Leda. Leda, obrigado. Webjet 6797. no WebJet 5597. Táxi 5898 Web, com 73 a bordo, 3 horas, lanterna Galeão. Confirme somente o POB, senhor. 73. 073, bloqueado, táxi aprovado via Índia Alfa, deu posse para pista no 0, ajuste no 0 no 6, chame pronto para o decolagem no posse para pista no 0, Web 5898. Índia Alfa, falarei, 5898 Web. Objeto 5797 decolado aos 04. Chame agora o controle Salvador, frequência 120.8, tenha um bom voo. Então, controle Salvador 1208, boa, Webjet 5797. Controle Salvador, muito bom dia, Webjet 5797, cruzando agora 1900 pés em ascensão. Web 5797, contato Rodolfo da El, suba e mantenha nível de voo 340. Fábio mantém 340, pode cuidar de voar direto Leda, senhor. Web 5797, autorizado direto Leda. Direto Leda, Web Jet 5797. Decolar da pista no zero, vento variável com 2 nós, agora com 030 graus, ajuste no zero no meio. Decolagem, 5838.